21h30, sigo meu itinerário. Bairro sentido, centro de busão é embaçado. Nada programado, mas sem marcar bobeira. Amanhã é outro dia, hoje é sexta-feira. A lua é o cenário do espetáculo, que é visto a quilômetros distante. Na pista sem limite, esse é o plano. Pelas ruas de São Paulo, sou meu guia. Destacado, bem distante de intrigas. Faça minha onde o mal não me encontre. Antes só do que mal acompanhado. Quem tá no erro eu sei, sigo ligado. De beota suave, desviando do choque. Sem feiura na ideia, hoje é golpe de sorte. Algum no bolso, pois está ali, só não consta. Dinheiro manda e sem ele nada consta. Me inspira sempre andar de madrugada. Contempla a boemia paulistana. A mescla de vários cotidianos. No embalo de mais um fim de semana. Se vacilar ainda trombo os conhecidos. Se não rolar eu sigo meu peão tranquilo. Quem vigia meus caminhos nunca dorme. Passos firmes na calçada, pois o momento nos move. Olhares insinuam sempre curvas perigosas. Seu colar vai constar, mas nem vou arrastar. Doses moderadas em sentido ao que me espera. Fazendo minha cabeça dar meu copo que já era. Pra curtir e embalar na função. De passagem no centrão, daqui vejo qual vai ser. O que acontece pelas ruas, fica pelas ruas. A mente capta o olhar, nem cabe testemunhas. Até porque se vacilar, eles te amam o bote. Roubam carteira, celular e vazam no pinote. Centro da cidade, beco sem saída. Caminhe sempre com cautela pra não ser uma vítima. Um brinde aos que estão pelas calçadas. Na terra da garoa que não para. Onde todas as energias se encontram. Liberdades e olhares se confundem.